é a nossa parte na solução dos nossos problemas? Eu só queria começar perguntando, quais são os nossos problemas? A gente consegue identificar os nossos problemas? É importante a gente saber para que lado a gente tem que focar. E depois que a gente identifica, da onde eles vêm? O que que geram os nossos problemas? O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele trata sobre as aflições. Bem-aventurados os aflitos. E ali, naquele capítulo, ele traz uma série de situações, entre elas, a origem das aflições ou dos problemas. Então ele coloca assim, que eu falei da identificação, né? Todo problema, ele teve uma causa anterior. Toda consequência tem uma causa. Sabendo que Deus é bom e é justo, nada acontece por acaso. Não tem nenhum tipo de situação que não tenha um porquê. Nós conseguimos identificar a origem dentro da nossa vida? Digamos assim, eu estou passando por um problema tal. Esse problema foi causado por alguma coisa que eu fiz? É bastante comum isso, né? Quando a gente conta uma mentira e essa mentira é descoberta, acontece um problema para a gente ter que resolver. É um pequeno exemplo. Alguns dos nossos problemas nós não identificamos dentro da nossa vida. Quando eu falo vida, eu estou só me referindo a essa existência, para a gente ter uma noção, uma consciência. Bom, se eu não consigo identificar dentro dessa minha existência, da onde vem isso? Se Deus é justo e é bom, então significa que isso vem de uma vida anterior. Tem uma causa anterior a essa existência. A tal das reencarnações que nos explicam os porquês que as coisas acontecem. É um belo estudo para ser aprofundado. Mas qual é a minha postura perante cada uma dessas situações? Está posto um problema? O que eu faço com relação a isso? Não adianta também eu apenas saber a origem. Ah, algo que eu cometi em outra vida ou um erro que eu cometi nessa. Eu tenho que ter uma postura ativa perante a esses acontecimentos. Uma postura de enfrentamento com responsabilidade. Eu tenho que me responsabilizar perante aquilo. Nessa identificação, muitas vezes a gente se engana e a gente acha que os nossos problemas são causados pelos outros. Então nós passamos uma vida inteira lutando contra o que os outros fazem e que eu acredito que me afeta e me prejudica. E não me responsabilizo pelas minhas posturas. Eu digo uma vida toda porque nós desencarnamos e chegamos do outro lado nos lamentando. E aí nos pedem simplesmente, mas o que que tu fez para melhorar isso? Nada. Em muitas situações, nada. Eu simplesmente me omiti da minha capacidade de atuar, de fazer alguma coisa. Dentro das minhas possibilidades, eu não utilizei nenhuma delas. Estou generalizando, estou fazendo com que a coisa seja extremada. A gente sabe que a gente não faz assim, pelo menos não com tudo, mas talvez com as coisas principais a gente tome atitudes referentes a essas que eu citei. Muito bem, problemas todo mundo tem. A gente sempre acha que o nosso problema é o maior problema do mundo. E se houvessem possibilidades milagrosas dentro de algumas situações que a vida nos apresenta, a vida, nós gostaríamos que nós fôssemos dormir e quando acordássemos aquele problema não existisse mais. É um milagre. Pronto, acabou. Eu não precisei fazer nada, não precisei me incomodar, me expor. Não precisei fazer realmente nada. Pum, desapareceu. Eu só pedi. É um milagre. Em outras situações eu gostaria que se abrisse um buraco e eu, que nem uma minhoca, eu me enterrasse ali e o problema desaparecesse também. A gente sabe que nenhuma dessas duas situações acontece, né? Às vezes a gente tenta através da bebida, das drogas, de culpar os outros, a gente tenta eliminar o problema. Mas quando a gente volta à tona, o problema está maior, porque ele não foi trabalhado, não foi tratado. Então, não serve também como ponto de observação e de conduta nenhuma dessas situações. Nós temos é que enfrentar as questões que são nossas. Enfrentar com responsabilidade, como eu disse. Qual é a nossa parte na solução dos nossos problemas? Quando a gente tem uma dor física, ou até emocional, mental, seja lá, a gente procura um especialista, um médico, um psicólogo, um curandeiro, a casa espírita. A gente procura algo que possa nos auxiliar ou resolver para nós o problema. A medicina tem uma série de itens, né, que a gente adquire e ingere. Eles trabalham basicamente no problema, mas não trabalham na causa. Então, uma dor de cabeça, eu tomo um remédio, ela pode cessar. Mas se eu não identificar o que gerou aquela dor de cabeça, talvez amanhã ela volte. Dor de estômago, dor não sei aonde, qualquer uma. Todas são provocadas pelas nossas ações desreguladas, desequilibradas. Então, nós precisamos voltar para o centro, para o equilíbrio. Eu recebi essa semana um vídeo, talvez alguém tenha visto já também, porque a rede social circula muito, né? De um jovem que ele contava a situação dele. Ele, quando nasceu, ele nasceu sem braços e pernas. O braço dele, os dois, vem até aqui. E 10 dias depois que ele nasceu, os médicos disseram para a família dele que a expectativa de vida dele era de, no máximo, 30 anos. Então, ele coloca o que, que ele deveria fazer com a vida dele, com tanta limitação e com uma expectativa de prazo de validade já determinado. Muita gente, perante uma dificuldade bem menor, diz assim, por que, que eu vou fazer tal coisa, se ali adiante tudo acaba? Por que, que eu vou estudar se talvez eu chegue no máximo aos 30 anos? Por que, que eu vou desempenhar de mim atributos que talvez não rendam nada? Mas ele não fez isso. Ele fez tudo o que ele podia. Podia não pode, porque está vivo ainda. Ele até comenta que para pessoas como ele, que não tem nada, ele faz tudo. Ele não se limita às limitações dele. Óbvio que ele precisa de ajuda, mas ele vai e faz. E muitas pessoas que têm tudo não fazem nada, mas não fazem nada por escolha. É melhor não fazer nada. Eu não preciso me mudar, me transformar. Eu não preciso extrair de mim algo que vai exigir trabalho. Vai exigir mudança. E toda mudança, ela é desconfortável no início. Porque eu sou como eu sou, e eu estou gostando de ser assim. Para deixar de ser quem eu sou, tem que mudar alguma coisa, tem que virar o fio. Eu tenho que aprender, eu tenho que me expor. E isso é desconfortável. Mas existe um ganho na frente. Existe algo além. É nisso que nós temos que focar. As palavras de Jesus, quando ele nos diz que nós temos que amar e ser bom e fazer o bem, é porque na frente existe algo que é chamado de recompensa. Mas qual é a recompensa? A recompensa é dentro de nós. A prática do bem, ela nos transforma. Todo mundo já fez coisas boas e todos nós ainda fazemos coisas erradas. Qual é o sentimento que brota em nós quando nós temos o resultado dessas ações? Nós sabemos. A satisfação do bem e aquele sentimento de frustração ou de quando cometemos o erro. Nós temos todo dia a opção da escolha. Todos os dias. Esse jovem do vídeo que eu citei, ele nos toca não pela situação física dele, não é isso, mas pelo que ele fala, por ser tão novo e ter uma visão tão grande do que é a vida e do que é a vida além dessa vida. Porque, como ele diz, por que que eu vou fazer ser? Mas eu faço. Eu faço porque dentro de mim tem algo muito mais forte que me move. Eu falei do Evangelho, que ele nos traz essa visão. E quando nós temos as causas dos nossos problemas identificadas e nós temos uma postura ativa perante elas, se ela é de uma outra existência, eu tenho que ter a visão de melhorar isso, passar por essa prova que está sendo me colocada, suplantar e aprender com ela. Se eu identifico que é nesta existência, eu tenho que ter a inteligência de não cometer de novo o mesmo erro que eu cometi, porque eu sei qual é a resposta que aquilo vai me dar. Quantas vezes na nossa vida atual nós repetimos erros? Será que nos falta observar? Nos falta amadurecer? Nos falta acreditar que nós temos a capacidade de fazer diferente? Nós não somos marionetes. Muitas vezes nós dizemos assim, mas é o meu destino. Eu nasci nessa situação, eu nasci com essas possibilidades. Eu só estou vivendo. Onde está a nossa capacidade de transformação? Está presente dentro de nós. Nós temos ela presente. Nós fazemos isso todos os dias. Eu sempre cito, dentro da nossa casa ou nos lugares onde nós costumeiramente estamos durante os nossos dias. Nós estamos sim transformando. Talvez a gente não perceba, mas quando a gente chega de manhã em algum lugar e com um sorriso a gente dá bom dia, nós já mudamos o outro. Desarmamos, às vezes, do pensamento que ele está envolvido, dos problemas que ele está tentando resolver, é uma injeção de ânimo. Quando nós nos colocamos numa situação de auxílio, ah, deixa que eu te ajudo a fazer isso aqui. Nós desarmamos alguém. Não só desarmamos, nós estamos plantando um exemplo. E tem milhares de situações que nós estamos envolvidos todos os dias no papel de transformador e no papel de transformados. A gente precisa só, às vezes, dar aquela parada, sair daquele fluxo tão normal que a gente se coloca todos os dias de repetir ações sem conscientizar o que nós estamos fazendo. Então, na solução dos nossos problemas, nada melhor do que nós nos colocarmos de frente para eles, olharmos e perguntarmos o que que eu devo fazer perante isso. Esse jovem até coloca assim que nós não temos problemas, nós temos as situações. Situações que devem ser tratadas como tais, arrumadas. Tem um médico aqui de Caxias que diz assim que o problema é uma grande alavanca que nós temos na nossa vida, porque através dele nós percebemos algumas coisas que estão acontecendo de forma errada e então nós nos posicionamos a corrigi-las. Porque se não ocorressem os problemas, talvez a gente não visse nunca as coisas que estão acontecendo. Então tudo é ponto de vista, tudo é decisão de que forma nós vamos encarar, nos portar perante cada situação que a vida nos apresenta. A pior de todas as situações é a que traz um ensinamento mais poderoso. A pior de todas traz também o maior. Então, se nós temos elas perante a nossa vida, é porque nós temos também a capacidade de enfrentá-las. E nós nunca estamos sozinhos em nenhuma dessas situações. Nós temos é só que voltarmos para o centro, nos colocarmos em oração e chamarmos esse auxílio que está sempre ao nosso lado. O tal do anjo da guarda, o espírito protetor, está sempre conosco, mas ele precisa que a gente esteja aberto para poder acessar, muitas vezes, a informação que ele está querendo nos passar de cuidado, não faz isso, ó. Então, que a gente possa pensar nisso.